me chamaste pelo nome, me provaste amor eterno, as batidas do teu coração. Te esquecerei e jamais te deixarei. Voltarei para te buscar, para junto a mim ficar. Estou Estou à porta, deixa-me entrar. Se há contigo, pedaço do céu, o céu.